E devorem os controles. Vamos começar aqui o sexto podcast dos Devoradores de Controles. Hoje nosso tema é sobre beating up e o pau vai quebrar nesse podcast. Eu sou o Fernando Leira e estou aqui com o Eduardo Rodrigues. Fala, Edu. E aí, galera, o pau quebrando e eu voto Mike Agar para prefeito de São Paulo. E também com o Dalton Belo. Fala aí, Dalton. E aí, galera, Double Dragon 2 é o melhor beat'em up que já lançaram até hoje. Meu Deus, o Dalton acabou de fazer uma heresia aqui. A gente nem começou, mas o pau já tá quebrando. Já. Eu também acho isso aí errado, cara. Melhor beat'em up. Não, vamos falar do melhor beat'em up daqui a pouco, né? Vamos. Daqui a pouco, né? Primeiro nossos recados, nossas. Vamos lá, os recados aqui, nós temos aqui nosso site, se vocês acessaram nosso site, nós temos agora novos parceiros, então pedimos que vocês acessem nossos parceiros aí, e se você tem um blog, um site, um podcast sobre jogo, alguma coisa relacionada a jogo, você também pode ser nosso parceiro, colocar nosso botão no seu site, a gente coloca o seu no nosso, e fica aquela amizade, né, entre os gamers aí, e quem vai analisar isso daí vai ser o Du, que é a nossa área comercial aí, que vai analisar pra vocês isso nosso daí. Nosso contato marqueteiro, né? Isso é uma blasfêmia, cara. Mas conforme o Lira falou, eu vou analisar com muito carinho todas as solicitações de parceria. É, o Du também tem uns recados aí. Fala aí, Du. Ah, então, que a galera quase não participou lá da discussão do Facebook para falar o que eles querem nos próximos casts, né? Então, reforçando de novo, o pessoal acessar lá o facebook.com/devoradores e acessar a discussão e colocar o que eles querem para os próximos temas. É, e outra coisa, quem tiver a fim de participar aí do site com colunas, escrever conteúdo pra gente, manda um e-mail pra gente pro contato@devoradoresdecontroles.com.br com um site que você já tenha postado alguma coisa, algum conteúdo, que a gente vai dar uma olhada e talvez a gente converse aí pra colocar no nosso site também e tal. Vocês devem ter notado que no nosso site tem a coluna de podcast, colunas rapidinhas também, né? Que principalmente o Eduardo tá colocando várias notícias lá. E temos a coluna de colaboradores, né? Que o Akashima Azul já postou duas vezes até o nosso cast ser gravado, né? Ele tá postando muita coisa já. E se você quiser participar, é só seguir o conselho do Eduardo e mandar pra gente fazer a análise e tal, colocar o conteúdo e você ser um colaborador também. Então, vamos à leitura de e-mails e já voltamos depois da leitura com muita pancadaria e o pau vai quebrar. E agora na leitura de e-mails, sobre o podcast anterior, sobre o primeiro MusiCast, temos alguns comentários a ler. Primeiro, quem vai ler vai ser o Du. Fala aí, Du. Bom, o primeiro comentário é do Bruno Panatta. É, mais um fã do Dalton aí, né, cara? Nossa, o Dalton tem vários fãs, né, cara? O pessoal sempre gosta das músicas que o Dalton coloca. Pô, cara, eu tenho um bom gosto pra chiptune, que é incontestável, velho. É, mas as músicas do jogo que o Bruno falou que eu gosto também. Mas agora eu vou ler o comentário dele. É, ficou muito bom esse cast. Curto demais a trilha de Symphony of the Night. Achei muito legal a escolha. E aquela do DuckTales, que por sinal também foi a escolha do Dalton, né, cara? O Dalton com vários fãs, né? É o campeão, velho, das músicas. Aquela do DuckTales no violino, eu ainda não conhecia. Achei demais. Estão de parabéns. É isso aí. Obrigado aí, Bruno Panatta, pelo comentário no nosso podcast. Valeu, Bruno. E agora o Dalton vai ler um outro comentário. Fala então, aí, aqui é o comentário do Peron Queiroz, né? Na verdade, ele começa falando assim que ele curtiu aquela música Blood Tears que eu coloquei do Castlevania, né? E ele falou que ele baixou a trilha sonora original do Symphony of the Night e não tinha essa música. Aí ele levantou uma questão, né? Que tipo, em que parte do jogo que ela toca, porque ele queria saber, né? Aí, um pouquinho de pesquisa a mais aqui, a gente percebeu que tem a versão, que essa música que eu coloquei, na verdade, uma versão do Sega Saturn, né? A versão de PlayStation 1 é um pouquinho diferente, assim. Também é legal, mas essa versão que eu coloquei no cast foi do Sega Saturn. Até o Eduardo colocou os links aqui pra cada uma das versões aqui na resposta que ele colocou ao Perón, né? Aí o Perón falou que curtiu pra caramba, que já ouviu a música umas 10 vezes e que curte também a trilha sonora do Mega Man, né? Então, a gente até pensa em colocar num futuro podcast aí a trilha do Mega Man, né? Que também bastante música boa. Então, o destaque do podcast de música foi o Dalton, cara. Com certeza. E pra vocês verem, né, pessoal, comentem que a gente não deixa sem resposta, hein? Todos os comentários lá devidamente respondidos. Respondendo, eu respondendo também. O Lira não, porque o Lira é vagabundo, né, cara? Eu quero dar os parabéns a vocês aí, ao Eduardo e ao Dalton. Vocês são excelentes, cara. Vocês comentam, cara. Vocês respondem. E finalizando aqui a leitura de comentários, eu vou ler o comentário do César Ferraz. E ele diz o seguinte: parabéns, muito bom podcast. Eu sempre fui fã das músicas dos jogos. É, um amigo do Dalton, cara, certeza. Era daqueles que gravava as músicas em fita cassete e saía por aí escutando em meu Walkman. Ô, Dalton, ele é seu amigo, Dalton. Isso, a única diferença... da Sony, né? Não, vou fazer isso, não. Mas isso, cara, você vê que o cara era fã mesmo, ele fazer isso. É das antigas, né? Ele falou aqui, ó. Uma música dessas que não são top hits, que sempre impregnou na minha cabeça, é a abertura do Daytona USA. Quem já jogou Daytona, né, velho? Aquele Rolling Start. Rolling Start! Daytona! Tinha tipo um Bratas. Let's go away! Muito viciante, aliás. Gastei muitas fichas jogando Daytona nos arcades e no meu final do Sega Saturn. Gastou muito dinheiro mesmo, cara. Era muito cara a ficha do Daytona. Obrigado, César. Agradeço ao César e seus inúteis. E agora vamos falar finalmente do beat'em up. Porrada, é o que importa. Vocês sabem o que é beat'em up, né? Ou não sabem? É uma definição aí, Lira, dá uma definição aí. Então eu vou contar pra vocês o que é beat'em up. Vocês não sabem o que é beat'em up, né? Então beat'em up, sabe aquele? Ele tem vários outros nomes aqui: Scrolling Fighting Games, Fighting Action Games, Scrolling Beat'em Ups. Também alguns homens chamados Brawlers. Brawlers? Eu já vi. Scrolling Fight Games, cara. Eu lembro da descrição, assim, já vi. Action Game. Fighting Action Games, nunca tinha visto. Scrolling Beat'em Up também não. Mas e só Beat'em Up só. Cara, quando era moleque eu chamava isso aí de jogo de lutinha. Quando era moleque eu chamava isso aí de jogo de porrada, né? Aí. Como assim, eu falei, né? São vários nomes, né, que a gente pode estar chamando, né? Mas vamos ficar com o nome Beat'em Up, que é o nome mais conceitual aí e tá mais atual, por exemplo. Agora nós crescemos, nós sabemos o que é cada estilo, né? Já pode. Tipo, Beat'em Up é até um termo muito rebuscado, né? Fica que nem o Duna. Na época a gente usava jogo de luta, né? Jogo de lutinha. Lutinha. Então assim, eu só vou explicar mais ou menos o que é um beat'em up, todo mundo deve saber, né? Mas vocês vão relembrar quando eu escrever aqui. Basicamente são jogos de luta, né? De combate e luta corpo a corpo, ou seja, você dá porrada em todo mundo. Os personagens podem andar pela tela primeiramente, né, foi pra trás e pra frente, pulando, agachando, né, que foi o primeiro jogo que a gente vai falar daqui a pouco. E depois você pode andar pela tela, pra cima e pra baixo, pra esquerda e pra direita, pular, voadora, etc. E, assim, a diferença é o seguinte, que você tinha aqueles inimigos ali, você derrotava os inimigos, eles bizarramente eles sumiam, né, depois que você derrotava eles. É uma característica do beat'em up, era o inimigo sumir, né? Dava uma piscadinha assim e sumia. É verdade. E aí ele liberava a tela pra você continuar no seu percurso lá até chegar ao final do cenário, da tela, do estágio, que seja. Aí aparecia gol, gol, gol. Tinha vários estilos, né? Gol, um dedo apontando assim. Tinha uns que era uma espada apontando pra frente. Vários estilos de siga. É, isso aí. E... a característica marcante é assim, que é você é um personagem e você pode dar porrada e vai em 4, 5, 6 personagens simultaneamente e caracterizando assim, porrada mesmo. É, uma coisa que caracteriza também o beat'em up é que normalmente você consegue usar armas, né, que estão espalhadas pela fase, né? É. Pedaço de cano, espada. Até arma de fogo também, né? Tem alguns que tem armas de fogo, várias coisas, facas, muitos itens você pode achar no cenário e usar na luta, né? Briga de rua mesmo. Isso aí. E aquele esquema do scrolling, né? Que você tem que fazer alguma coisa ou derrotar um inimigo pra ele continuar a tela andando, né? Você prosseguir até o final. E vou falar aqui algumas características ou coisas estranhas dos beat'em ups, né? Os cenários são lineares, né? Lineares assim, você tem que ir só pra frente. E com exceção... Há controvérsias, hein? Então, eu vou falar agora. Com exceção de alguns jogos, que assim, principalmente o primeiro jogo, você vai indo pra esquerda, né? Ele não vai pra frente, assim, como você indo pra direita. Não, mas fora isso, a gente vai falar de um beat'em up aí que não é totalmente linear também, né? Dá pra você escolher o caminho, mas a gente vai falar mais pra frente. É. Então, basicamente, cara, é do ponto A até o ponto B, onde o ponto B tem um chefe, cara. É basicamente isso. Aí também tem os 3D, que no final a gente vai falar dos 3Ds aí, que eles estão acabando com os beat'em ups. E os inimigos deles desaparecem quando são derrotados, né? E quando você morre e ganha uma outra vida, você, tipo, entra no modo ghost, né? Você fica piscando e ninguém te acerta, e você consegue acertar os inimigos. No Final Fight você cai do céu, né? E todo mundo cai no chão, né, cara? Qual é aquele que você cai e cai um monte de bomba junto com você, assim, velho? É o Streets of Rage. É o Streets of Rage? Não é não. O Cadillac de Dinossauros? Também. Também, é uma parte bomba, né? É, uma violência. Cai todo mundo. É uma coisa que eu acho engraçada também nos beat'em ups é que o cenário tem um monte de coisa que você pode quebrar, né? Barril, cabine telefônica, lata de lixo, um monte de coisa. E você acaba encontrando coisas interessantes dentro dessas coisas, né? Frango assado, vida extra, ponto, dentre outras coisas. Café, velho. Dinheiro, né? Café, velho. É café, mano. Minha mãe me ensinou a vida inteira, falou assim, menino, não mexe no bicho, tá ligado? Aí o beat'em up desconstruiu tudo, falou assim, pô, não posso achar umas coisas legais dentro do lixo. Porra, vou dar um chute num barril de metal e vai cair tipo um frango, uma gostosa. Assim. É, caiu um frango assado, quentinho, né? Que gostoso. Então agora a gente vai falar uma breve história do estilo de beat'em up. Primeiro a gente vai falar do primeiro jogo. Qual foi o primeiro jogo que a gente achou de beat'em up? Fala aí, Du. Rapidamente, o primeiro jogo que a gente achou é de 1984, é o Kung Fu Master, tinha a versão pra NES, que eu cheguei a jogar, né? E tinha pro arcade também. Jogo beat'em up, não, ele não era, não dava pra você subir e descer na tela, ele era linear assim, né? Cenário um plano. Totalmente 2D, né? Isso, você só tinha um plano e era andar pra frente e dar porrada, né, cara? Acho que algumas pessoas devem ter jogado esse jogo, ele fez um certo sucesso no NES. Então, a história desse jogo é a seguinte, o Kung Fu Master, ele tava andando, tinha uma garota atrás dele, aí vem um inimigo na frente dele e ele, tipo, derrota os inimigos, aí vem os inimigos por trás e sequestra uma menina pra um castelo ou pra um templo amaldiçoado e ele tem que salvar a garota. Nossa, cara, sequestrar a mulher é a coisa mais clichê que existe em beat'em up, cara. É verdade. Isso quando os caras não matam logo no começo, né? A gente vai falar mais pra frente. Beleza. Aí seguindo os jogos que tiveram beat'em ups, né? A gente teve um jogo chamado Renegade, que foi o primeiro que introduziu o tema urbano nos jogos, que era uma coisa bem recorrente nos anos 80. Você tem um tema urbano, assim, de gangue, briga de rua, e aí esse jogo ele pegou isso que estava vindo do cinema, estava efervescendo ali no cinema, e colocou dentro de um jogo que é aquele tema urbano, né, num jogo de luta. Não sei se vocês conhecem, um filme bem famoso que tem na década de 80, que é nesse estilo, é um filme que chama Ruas de Fogo. Não sei se vocês já... Por nome, não. É um filme de gangue, né? Um filme de gangue, briga de rua. Parece um beat'em up o filme, cara. No final, os caras têm uma briga de marreta. É muito beat'em up isso, né? Tipo Final Fight The Movie, né? É. E aí, ele foi o primeiro que introduziu esse tema, né, nos jogos. E aí, depois, em 1987, a gente tem o jogo que foi responsável por popularizar o gênero de vez, que foi o Double Dragon. Cara, Assim, é. Essa trilha sonora que tá rolando de fundo aí, eu sei que eu já coloquei, tô colocando de novo porque eu acho muito boa. E, cara, música tema pra dar porrada de vagabundo na rua. E era, que era basicamente um esquema do Double Dragon, cara. O Dalton é tipo meio vingador, né, velho? Não, cara, dois irmãos, tipo, um extremamente adorava a cor azul, o outro gostava da cor vermelha. E só um só vestido vermelho. Estranho, né? É, um só de vermelho e um outro só de azul, e os caras iam dar porrada de vagabundo na rua. Mas também rolou aquele papo que tu falou, né? Sequestrar a namorada dos caras. E aí no 2 os caras matam a namorada do cara. No 2 os caras matam logo no começo, e aí eles matam a Maria, e aí os caras vão pra rua sentar borrado em todo mundo. E é engraçado que no final do. Acho que no final do 1, você tem que enfrentar. Tipo, são dois irmãos, né? O Billy e o Jim. E no final do 1 você tem que enfrentar ele. E assim. É estranho porque, tipo, vocês dois foram salvar a Maria, só que ela fala assim: não, eu vou ficar com o cara que. Vocês podem se matar, se degladiar até a morte, que eu vou ficar com o vencedor da briga. Mano, nem pra ter uma irmã essa maldita presta, né? É, tipo, eu mato o outro lá, ela fica feliz, sabe? Tipo, você matou seu irmão por mim. Isso também é meio clichê, né? Tem outros jogos que fazem a mesma coisa. Bom, seguindo então, o Double Dragon foi muito famoso, né? E ele teve continuações. Teve o Double Dragon 2, 3, 4. E ainda teve uma versão de Fighting Game que foi lançada pela SNK. Não, acho que não fez tanto sucesso assim, né? E ainda teve um crossover com o Battletoads, né? Teve o Double Dragon e Battletoads. Que era um jogo impossível, né? De dificuldade insana, cara. Esse nem tanto, mas o Battletoads era impossível, cara. É, isso aí que o Lira falou, é verdade. O original Battletoads era muito difícil. Agora o Double Dragon com o Battletoads não era tão, não era difícil, tão difícil, não. Era um jogo até tranquilo. Bom, cara, na minha opinião, vocês falaram do Double Dragon 2, pra mim ele foi o melhor beat'em up, tipo, era no Nintendinho. O melhor beat'em up que saiu pra Nintendinho, sei lá, eu falo de toda era 8-bits. É isso aí. O melhor beat'em up de toda era 8-bits foi Double Dragon 2, com todos os seus elementos. Tipo, eu lembro até de uma fase do helicóptero, cara, que ele abria a porta. E na hora que ele abria a porta, começava a sugar, tipo, querendo dizer assim, ó, se você ficar perto da porta, você vai ser sugado pra fora do helicóptero. Aí a porta fechava. Aí caiu uns inimigos, você lutava contra os inimigos, a porta abria no meio da luta, e todo aquele desespero, e aí várias outras partes do jogo no mesmo esquema, assim, tipo, você tinha um certo peito pra fazer as coisas. Cara, eu lembro que tinha um monte de golpe, tipo, não era só a tradicional, o soco-chute giratória, tinha uma joelhada, tinha uma cabeçada, tinha uma cotovelada, e toda vez que você matava um chefe, rolava tipo uma câmera lenta, assim, chefe morrendo. Isso é verdade. Dentro do Double Dragon, um que eu lembro bem assim foi o Double Dragon 3 pra NES. É um que você ficava viajando pelo mundo e tal, que o cara já não tinha mulher mais mesmo, né? Que desgraça, né? O cara ficou viajando pelo mundo, dando porrada em vagabundo pelo mundo agora, né? Não, se todo mundo que não tem mulher fizesse isso, né? O mundo tem vários viajantes. É isso aí. E foi um jogo que me traz boas lembranças, mas um pouquinho de raiva também, né? Porque a dificuldade desse jogo era imensa, cara. Insano. Eu lembro que, tipo, não tinha um esquema de vida. A vida era o personagem, assim, sei lá. Você começava com o Billy, se não me engano. Aí depois você encontrava o Jimmy. O Jimmy era a melhor cópia do Billy. Se você morresse com o Billy, você jogava com o Jimmy. Tipo, o Billy já era. Era aquela sua vida, já era. O Billy morreu. Você morreu. Aí você encontrava, se não me engano, tipo, depois você encontrava um gordinho. Então quer dizer, você tinha 4 vidas no jogo, assim. Se você morresse com o Billy logo no começo, você era game over, porque era o único amigo. É verdade. E eu lembro que tinha até esse jogo, meu, na implementação, né? Tinha um erro de digitação na tipo no texto, assim. Em vez de aparecer Billy and Jimmy, aparecia Bimmy and Jimmy. Todo mundo lembra desse erro aí, se você procurar na. Um jogo pirata isso daí. Então. Não, nossa, cara, pior que era licenciado e. É verdade. Na internet você acha isso aí, cara. Os caras erraram na digitação. Nossa, que estranho, hein? Ah, outro detalhe também que vocês lembraram, é aquele fighting game, tipo, um cara que chamava Duto. Aí seus pais tiveram a base desse cara e te chamaram de tal. Não, tinha um louco na rua. Esse jogo nem é tão antigo assim. Então, mas tinha um louco na rua que ficava falando que não era Dalton, que era Dalton. Eu falei, não, cara, é Dalton. Ah, é Dalton. Vai, dá um golpe do Dalton aí. Aí ele ficava tipo que nesse jogo, esse Dalton, ele fica falando fúria, fúria. Ele ficava me vira e falava fúria. Eu falei, mano, para, velho, você é bobo. Olha as histórias de gamers. Então, a gente vai falar de um outro jogo aí. esquecer esses jogos do Double Dragon, aí vocês vão ver que eles não prestam no final das contas. É, você vai falar de um jogo bom, cara. Ninja Gaiden Arcade, cara. Esse jogo é muito bom, cara. Fala aí de uma coisa do Ninja Gaiden. Bom, todo mundo deve conhecer o Ninja Gaiden, que foi lançado pra NES, né? 1, 2 e 3. Ficou famoso pra caramba esse jogo. Mas o que pouca gente conhece é que o primeiro Ninja Gaiden, ele foi lançado pra arcade pela Tecmo em 1989. E era um beat'em up. É, muito bom por sinal. Só que aqui no Brasil, quem jogou esse jogo talvez não conheça ele como Ninja Gaiden, vai conhecer ele como Shadow Warriors. Porque tem uma confusão aí de nome, porque pro ocidente o pessoal naquela época achava a palavra ninja uma coisa meio ofensiva e tal, e aí eles não gostavam muito de usar esse nome nos jogos. Daí mudaram ninja pra agora é de maneiro agora, tudo que é ninja fica legal. É, hoje em dia é, né? Mas naquela época não. Esse jogo aí, eram dois ninjinhas, né, um jogo de beat'em up mesmo, e tinha um vermelho e um azul, né, os inimigos comuns, mais comuns que tinham assim, eles pareciam o Jason da Sexta-feira 13. Nossa, eram os caras com uma máscara de rock, é verdade. É bizarro, mas o jogo é bom, cara, eu recomendo, cara. O principal golpe aí, o golpe especial, assim, né, entre aspas, que tinha, era uma estrelinha que o cara dava, ele dava tipo um salto mortal e catava o cara pelo pescoço e arremessava o cara. Jogaço, esse jogo é bom, cara. Outra coisa legal que tinha nesse jogo, na segunda fase, quando você chegava no mestre da segunda fase, eram dois caras motoqueiros, né? E aí tocava a música do Black Sabbath, Iron Man. Olha isso aí. Oh, era esse jogo que tinha uma apelação que você pulava tipo num poste, assim, só ficava dando chute de lá de cima, os caras, ninguém te acertava. É verdade, não é bem uma apelação, né? Mas é uma tática que funcionava bem, você se pendurar no poste e ficar dando um chute, assim, ele chutava tanto pra frente quanto pra trás. Isso, é aquela tática. É aquela tática que prolongava a vida útil da sua ficha. É isso aí, né? Que naquela época, né, velho, 20 centavos era dinheiro, cara. Mas. Pulando Ninja Gaiden, vamos falar de um outro jogo aqui. Bad Dudes vs Dragon Ninja. O jogo é uma droga, mas o Du vai falar um pouco dele. Esse foi lançado pela Data East em 1988. E é mais um daqueles jogos que saíram nos anos 80, né? Estilo, vamos esmurrar esses ninja vagabundo porque é moda. Eu lembro assim, que, cara, comecei a ver assim. É basicamente o quê? São dois caras. Esses dois caras, eles são tipo dois vagabundos. Eles são os vagabundos do jogo. É, vou só. Olha a vestimenta dos caras. Uma camisa regata, um tênisinho bamba e uma calça de moletom. Então, eles são os vagabundos do jogo. Não jogo os ridículo, cara. Jogo ridículo. Aí, cara, tipo, parece um monte de ninja, mó treinado. Assim, eles batem todos os ninjas. Isso é um absurdo, cara. Tosco esse jogo, cara. Tosco. Não, eu gostei desse jogo, jogava pra arcade. Cara, é um jogo de 88, é pós-Double Dragon, cara. Era um jogo bom. Aí uma droga. Cara, você tinha que salvar o presidente da mão dos ninjas, cara. Tipo, os ninjas raptaram o presidente. E cabia você, vagabundo, sei lá, de Nova York, salvar o presidente. Desde quando uma história dessas. Cara, só nos anos 80 isso é possível, cara. Tipo, o presidente dos Estados Unidos foi raptado. Quem nós vamos chamar pra salvar ele? Ah, vamos chamar dois vagabundos. É que nem o filme Stallone Cobra, né? Chame o Cobra! É, aí, cara. Só nos anos 80, cara. Continuando, vamos falar de outro jogo aqui, que é o Prisoner of War, ou POW Prisoners of War. P-O-W, né? P-O-W. P-O-W. Tem um amigo nosso que chama esse jogo aí de POW. POW. Mas esse jogo é ridículo também, é um jogo horrível, cara. Mas o Du vai falar um pouco dele, mas é um presta. Tá, esse aí é do mesmo ano que o Bad Dudes, né, 88. Só que esse aí é da SNK, nossa amiga SNK. Meu, aí, SNK só fez The King of Fighters, cara. Esse jogo é um lindo. Que é isso, a SNK fez Art of Fight, Fatal Fury. Super Size Kicks 3. É isso. A SNK, a gente vai fazer um cast sobre a SNK, cara, antes dela vir lá pra memória, mas isso aí fica pra outra vez. Agora, o assunto é POW, como diz o nosso amigo. Aí, aqui, né, nesse POW, a trocação de porrada é nos campos militares. Aí você tem direito a usar metralhadora, faca do exército e tudo mais, né? E é engraçado esse jogo, cara, que tipo, faz mó barulho alto, assim, quando você acerta uma pica nos bonecos e eles saem voando, tá ligado? Uma característica da SNK são os sons, né, cara? Todos os jogos da SNK tem uns sons muito altos. Cara. Não é, cara, eu acho que o barulho se dava porque, imagina, um coturno, né, acertando bem na pera dos caras. Né? Você mandava os caras muito longe, assim. O barulho era mó alto, era mó desproporcional, né? Então, SNK é assim mesmo, cara. Mas aí, ó, esse título é mó redundante. Tipo, ele colocava POW, Prisoners of War, mesma coisa, meu... Mesma coisa que colocar FBI, Federal Bureau of Investigation, sabe? Tipo, eu acho que ele colocava assim porque as pessoas não sabiam o que era POW, né? Então, vamos colocar aqui a explicação aqui pros burros que vão jogar, saber do que se trata o jogo. E a história é ótima, né? Você, tipo, é um prisioneiro de guerra, aí você faz uma bomba caseira ali, MacGyver, pra estourar a porta da prisão, e você já sai dando porrada em todo mundo, cara, pra escapar da prisão, tá ligado? Aí sim, cara, jogo totalmente educativo esse jogo. É, um monte de soldado armado, você vai dar porrada nos caras, beleza. Nossa, tem hora que os caras vêm tipo de helicóptero, tá ligado? Começa a descer uma parte de soldado do helicóptero, assim, você vai dando porrada nos caras antes dos caras chegarem no chão. Muito instrutivo. Mas agora, já falar de outro jogo. Esse jogo é um jogo bom, cara. Esse é um beat'em up de verdade. Mas tem melhores que esse, que eu acho. Mas esse é muito bom. Perto daquelas porcaria que eu falei até agora, esse é o melhor, velho. Final Fight. Qual que é a história do Final Fight? Final Fight, cara. Nossa, que jogão, hein, cara. Ele foi lançado em 89. Aí foi quando começou, acho que, a história, assim, dos beat'em ups, tipo, entrar pra história, né? Virar um jogo muito... Aí quando entrou a empresa campeã de beat'em up, Capcom, cara. Põe o somzinho da Capcom aí. Então, a Capcom, cara, quando ela fez o Street Fighter 1 em 1987. E aí em 89 ela falou, vamos fazer o sucessor do Street Fighter, porque esse jogo não deu certo, é uma bosta. Eu não sei se vocês jogaram Street Fighter 1, é um lixo, cara. É um lixo. E aí eles falaram assim, vamos fazer um sucessor aí do Street Fighter, mas vamos fazer diferente, né? Vamos fazer um beat'em up que tá na moda e tal, é um jogo legal. Aí esse jogo ia se chamar Street Fighter 89. Né? Mas ele podia chamar também Tretas de Metro City, né? Então, ó, já que o Du falou de Metro City, eu vou dar um resumão da história. Tipo, crime domina a cidade. Foi eleito recentemente um prefeito, que por acaso era lutador de luta, e fazia luta livre também, prefeito. Aí, como se não bastasse, cara, os criminosos raptaram a filha do prefeito. E aí, sem mais nem menos, o próprio prefeito resolve que vai sair, que vai cuidar do resgate da filha dele e vai resolver sair por aí dando porrada pra todo mundo, né? O prefeito não é nada mais, nada menos do que a lenda, Mike Agar. Mike Agar, é. Ele pede ajuda do provável, que seria o suposto genro dele, né? Que é o Cod. É o cara mais vagabundo da cidade. O cara mais vagabundo da cidade. E os dois vão dar porrada em vagabundo na rua. Ele chama um brother dele, que é o Guy, né? Que é o cara que é o cara que participava das tretas junto com ele lá. Que tava sempre é o ninja, né? Porque sempre tem que ter um ninja, né? É o ninja. Guy é um ninja, aliás. É o cara, né? Aliás, Guy é o principal personagem na Super Street Fighter 4, cara. Guy é um ninja respeitado. Aí se vocês quiserem desafiar o Dalton na live aí, ó. Não, eu sou muito ruim ainda, tô treinando. O Du pegou em um dia, ele é melhor do que eu, usando o Guy, mas beleza. Mas eles resolvem que vão resgatar a filha do Hagar aí, tipo... A Jéssica. É, Jéssica. Usando os próprios punhos aí, né? Tipo, dane-se a polícia, sabe? Vamos aí você. Agora vocês imaginam, cara, o Kassab lá, né? Tipo, rapta o filho do Kassab. Aí o Kassab, tipo, põe uma calça verde no suspensório e vai dar porrada em vagabundo na rua, cara. Só pra vocês entenderem como é absurdo a parada, né? Kassab é absurdo mesmo. Não, mas imagina, o próprio prefeito, mano. Eu vou sair daqui do meu gabinete aqui, tirar meu terninho, vou colocar minha roupa de dar porrada aqui. É engraçado que você chega no final, né? É engraçado que você chega no final e o Cod não fica com a mina, né? Ele não fica com a Jeff, ele sai fora. Ele fala que tem muito vagabundo na rua ainda, ele que tem que resolver as tretas todas. Não tem polícia, né, na cidade. Metro não, é tranqueira de cidade, viu? Tranqueira, cara. Tipo, vagabundo o Cod, né? Ele sai fora, velho. Não vou ficar. Sai vazado. Nossa. E teve algumas continuações aí, deu? Quais foram as continuações do Final Fight? Teve o 2 e o 3, né? Como foi um jogo de grande sucesso. E ele foi portado pra vários consoles também, como o Super NES, né? Teve uma versão. Era meio tosca a versão do Super NES, hein? A primeira, né? O 2 era do Super NES, é bom, e o 3 é excelente. Então, na versão do Super NES, você só jogava com o Agar e com o COD, né? Aí depois Exatamente. Eles lançaram uma versão que chamava Final Fight Guy, que aí ia incluir o Guy. Aí tem um detalhe também na versão do Super Nintendo, que como saiu tipo, no Japão e nos Estados Unidos, na versão americana, eles trocaram a Roxy e a Poison por dois caras, dois homens equivalentes, assim. Porque rolava um negócio que era ser estranho, você dar porrada em mulher e tal, mesmo sendo vagabunda, né? Aí os caras. É, mas é, velho, tipo, vagabundo sentido dar porrada em vagabundo. Aí o cara. Aí, tipo, o designer japonês chegou e falou: não, mano, não são mulheres, são dois travestis. Nossa, coisa de japonês, né? Cara, véio? Mas eu acho que isso aí é caô, cara. Eu também não... caô mesmo. Eu acho que o cara falou só pra passar um pano, mas não, eu é. Bom, não sei. Cara, como é que você vai ver que naquela tela de 8 bits que. Ou sei lá, de 16 bits que. 16 bits, né, mano? Que, claro, é, que, mano, que era um travesti aquilo, velho. É um absurdo. Não, tudo bem, né? E os personagens aí? O que a gente tem a dizer sobre os personagens do Final Fight? Então, alguns personagens são baseados em pessoas famosas, como Axel Slash, da banda Guns N' Roses, é aqueles caras que defendiam. E tem os Andores também, que são os grandões lá com os cabelos enrolados. É, eles são baseados num lutador que tinha do WWF. WWF é aquela luta livre de mentirinha que tinha o Hulk Hogan, o Mr. T. Ele chamava André o Gigante. Ele foi baseado nesse... Os Andores foram baseados nesse cara. É, o Andori também é conhecido como Andoré. Andoré? Popularmente aí, conhecido como Andoré. Isso nos arcades da área do Mira lá, né? Andoré. Então, eu falei popularmente. Tem um amigo nosso que fala que o Andori aí, tipo, ele tinha o Andori pai, Andori filho... O Andori Júnior. Mas o Andori Júnior tinha mesmo. Tinha, o Andori Júnior tinha, mas tipo, tinha várias cores de Andori, assim, um mais forte que o outro, né? E aí ele ficava falando assim, aí, meu, você lembra daquele golpe do Andori? Eu falei, que golpe? Aquele que ele pega o cara e falava, Gelan, Gelan, Gelan. Eu falei, mano, o que é isso? Ah, é o famoso Gelan, né, cara? É, Gelan, Gelan, Gelan. Eu falei, mano, é, velho, ele pegava o cara assim, chacoalhava no alto. Gelan, Gelan, Gelan. E depois do Final Fight, alguns personagens ainda fizeram carreira em outros jogos aí. É, a Capcom, ela guarda os personagens dela às sete chaves, né? Ela não fica usando à toa, né? Mas mesmo assim, os personagens do Final Fight, eles colocaram eles na Street Fighter Alpha 1 e 2, na Super Street Fighter 4, tem o COD, tem o Guy, né? É, e agora, na Marvel vs. Capcom, tem o Agar, né, cara? Os caras nunca tinham usado o Agar e... colocar ele na Marvel vs. Capcom. Legal isso daí. Um adendo aí, o Street Fighter Alpha 3 também tem o COD e o Guy. Ah, é verdade, é. É que na 1 e na 2 você tem o Shodown, né? O Shodown, né? Eles trocaram o nome pra acho que... Katana. Porque Shodown é Sodoma, e aí não pode isso. Eles trocaram o nome porque ia ficar muito ofensivo. Pra finalizar, o Final Fight tem uma versão pra PlayStation 3 e Xbox vendida por download que chama Final Fight Double Impact, que é o jogo original, só que tem algumas músicas remixadas, e se você quiser também, né? Se você quiser, você desativa lá o remix das músicas e ouve com as músicas originais. Até o formato da tela, ele simula o formato da tela de um arcade, né? Se você quiser. É verdade. Eu jogo com o Lira esse jogo aí de vez em quando, a gente se diverte bastante, cara. Muito. Pois bem, né? Finalizando esse excelente jogo Final Fight, agora a gente vai falar de um jogo melhor ainda. Um jogo incrível, Streets of Rage. Esse jogo, cara. Já que é tão bom, começa falando você, então, Lito. Então, eu vou contar a história aqui. Adam, o Axel e a Blaze, eles trabalham na polícia. E a cidade, como é clichê, foi dominada pelo crime. E eles têm que derrotar o tirano lá da história, que é o Mr. X. E o seu reinado de crimes. E, assim, no Streets of Rage 1, você tem que derrotar o Mr. X, né, você escolhe o Adam, o Axel e a Blaze, né, no jogo. É aquele jogo que você dá o um especial e vê um policial com um carro, para. Aí será legal. Os caras congelam. Isso era legal. Aí o cara cara vem com a bazuca, joga bomba e pega fogo. Olha a violência cidade. Gratuita, cara, um tiro de bazuca. E... Peraí, só perguntando um negócio pra você. Por acaso, nesse jogo, você tinha que ir pra rua e dar porrada em vagabundo? Sim, todos os jogos tem que dar porrada em vagabundo. Entendi. Mas assim, você sai da polícia, que a polícia é corrupta, cara. E você tem que fazer justiça com as suas próprias mãos. Esse foi um clássico aí do Mega Drive. De 1991, né? Que a SEGA lançou pra concorrer com Final Fight. Mas com certeza esse é o maior clássico, acho que, do Mega Drive, né, cara? De beat'em up. É o jogo que todo mundo lembra, todo mundo que teve o Mega Drive jogou. Embora eu não acho o Street of Rage 1 um jogo tão bom assim. Eu acho meio fraco. Um é horrível, né? Um eu acho meio fraquinho. Da série é o pior. Mas assim, o 2, excelente. O melhor jogo da série foi o 2. Né? Que o Adam, ele é sequestrado. Aí entra o irmão dele, o Skate ou o Sammy, depende da versão que você tá jogando. E aí também fica o Sammy, o Axel e a Blaze e o Max no 2. Aí você pode escolher esses 4 personagens e você tem que resgatar o Ada, que é o outro clichê de beat'em up, né? Que é o sequestro e você tem que ir lá ser. Não, mas é a primeira vez que eu vejo os caras resgatando um cara, né? Sempre é. É. Mas se brincar, o cara escapa sozinho e dá porrada em todo mundo, né? E o Adam era muito forte, cara, no Streets of Rage 1. Ele foi sequestrado no 2, cara. Eu gostava de jogar com o Axel. Tinha uma coisa, velho, que, nossa, tinha muito personagem pra escolher. Fora os básicos, você destravava o secreto. É, então, mas o destrava tem um, o 2, e o que tem um monte é o 3. E o 1 não tem nenhum. E adorava as sonoras do Streets of Rage, cara. As músicas foram feitas pelo Yuzo Koshiro, que é um dos gênios aí da SEGA de fazer trilha sonora, cara. E também tem outra coisa. Assim, esse jogo tem um barulho de cano. Você pega um pedaço de cano, principalmente no 2. Você pega o personagem, o barulho é muito alto, tipo, estilo SNK, sabe? Você pega o cano. Aí o cara, tipo, morre, velho. É muito incrível esse som. Pô, toma uma canada na orelha e vê se você não morre, velho. E fora o 2, que o Lira falou também, teve uma terceira continuação, né, cara? Teve Street of Rage 3. Que era o que tinha um monte de personagem. É, tinha bastante personagem. Tinha o Cyborg, inclusive, né? É, que é o Zan. Mas assim, ele tinha vários golpes também. Tipo, tanto o 2 e o 3, eles tiveram muitos golpes. Você tinha golpes especiais, quando você tinha aquele controle de 6 botões no Mega Drive. Eu tinha. Então, assim, você dava outros golpes especiais e não consumia sangue, cara. Era verdade. Muito legal. Né? Eu penei um pouquinho pra terminar esse jogo direito, porque, não sei se vocês lembram, na fase final tem um contador de tempo lá. E se você, se você não conseguir terminar naquele tempo estipulado, o final é um lixo, né? O final é zoado, a cidade explode. Não. Agora, se você conseguir terminar naquele tempo lá, você vê o final verdadeiro. Eu penei um pouquinho pra conseguir fazer, cara. Então, eu terminei os 3 com o pé nas costas, cara. Mas mesmo assim, excelente. Só tinha esse jogo pra jogar, hein, Lira? Só tinha não importa, jogo, mas eu terminei os 3, Dalton. Terminou os 3, eu não joguei os 3. Não me dediquei muito ao Mega Drive, pra ser sincero. Eu tenho uma coletânea aí pra. Só pra finalizar do Streets of Rage, uma coletânea pra PlayStation 3. Que é o Sega Genesis Collection, que tem todos os Streets of Rage. É, eu comprei. Eu comprei também, excelente, recomendo. Também recomendo. Agora a gente vai falar de um outro beat'em up da Capcom. Esse também, excelente jogo, cara. Capitão Comando, popularmente Capitão Comando, né? Beat'em up é com a Capcom, né, cara? Capcom campeão dos beat'em ups, cara. Esse é excelente, cara. Esse aí foi lançado em 1991, excelente beat'em up, cara. Então, vou contar a história desse beat'em up. Eu consumia muitas fichas minhas, cara, nesse beat'em up. O time comando, né, ele tinha que lutar contra vários criminosos, e esses criminosos, eles eram alterados geneticamente. Pra variar, uma história bem escabrosa, né? É. Beat'em up. Então tá muito estranho, né, mas tem que dar porrada nos inimigos modificados geneticamente. E no final, assim, você termina a cidade, né, que a cidade também é Metro City. É a cidade do Final Fight. Essa informação aí, o Lira que passou, eu não sabia, hein, cara. Excelente informação, hein, cara. Ó, cidade de Metro City no ano de 2026. Porra, você vê que uma cidade tem uma grande tendência à criminalidade. Crimes, né? Seja com criminosos normais ou geneticamente modificados. Né? A vagabundagem come solta, né? Come solta. E quando você derrota todos na cidade de Metro City, você pega um foguete e vai pra um outro planeta derrotar o vilão da história lá, que é o Schumannside, que é um engenheiro genético, né? Que ele que modificou geneticamente os criminosos da cidade. Basicamente essa é a história, mas ninguém repara na história, que o negócio é da porrada mesmo. É, a única coisa que você fala da história é assim, a pancadaria aqui é futurista. Uma coisa interessante do Capitão Comando é que ele tinha alguns personagens meio bizarros, né? Tinha o Baby Head, que era um bebê super gênio que controlava um mecha, né, cara? É muito absurdo, né? Você vê um robozinho lá e um bebezinho lá em cima controlando o robô. E tinha o Mac Denif, né? Mac Knife, né? É, The Knife. Que é uma múmia alienígena que sabe manusear bem facas, né, cara? Nossa, uma múmia alienígena, cara. Bizarro, né, cara? Bizarro, bizarro. Aí eu lembro... Aí tinha um ninja também. Eu lembro como é que chamava o ninja. Era o Ninja Comando, Baby Comando, Mumi Comando, cara. Simplifica, cara. Era um negócio assim. Mas aí, ó, eu lembro que na versão japonesa, eles tinham nomes diferentes, né? O Baby Head, na verdade, era o Baby Hoover. O Ninja Comando era o Ninja Show. E o Mac the Knife era Mummy Janet, né? Tipo, Janet a múmia. E os personagens foram usados novamente no Marvel vs. Capcom também. Primeiro. No primeiro ou no segundo? Não lembro. Tem um Marvel vs. alguma coisa aí que... Ah, o Marvel vs. Capcom 1 e 2 tem o Capitão Comando. Tem o Capitão Comando e o especial dele, ele chama todos pra dar o golpe, né? Aí é cada um dá uma... Um soco, sei lá, um chute no cara, depois todos eles posam no final, assim. É, da hora. E o legal desse jogo, quando você conseguia dar um golpe final, assim, no seu inimigo, se ele tava com pouco sangue, se você tivesse com um ninja, ele cortava o cara ao meio, aí se você tivesse com o Capitão Comando, se você desse o pulo com fogo, o cara morria tostado. Puta, é verdade. E com a múmia, se você matasse o cara com um golpe final, assim, aí o cara derretia, assim, e sumia, desintegrava. Esse jogo vale a pena jogar, hein? E foi portado pra Super NES também e PlayStation. É, são versões totalmente pífias. Muito inferior, né? Tem que jogar no arcade, cara. Não, do PlayStation era igual do arcade. Era não. E vamos falar de outro jogo agora. Excelente jogo, hein? Esse jogo é um beat'em up que merece você... Aplausos, cara. Você maior deve... caça-níquel da face da Terra. Excelente jogo. Cadillacs e Dinossauros, cara. Eu só vou contar a história do Cadillac Dinossauros, mas o Lu vai falar uns dados técnicos aí. Não, do... só falar a data de lançamento, de 1993, e a história dele é baseada em um HQ chamado Xenozoic Tales. Exatamente. Que a história basicamente é o seguinte, também é uma história futurista, né? Ela foi ambientada em 2513, teve uma catástrofe ambiental e destruiu toda a civilização, e com isso... ressurgiu os dinossauros. É bizarro, né? E o jogo corre na cidade de Nova York. Você tem que ir lá e dar porrada de todo mundo. E tem também esse esquema das mutações aí, que tem um cientista que ele consegue unir o DNA de dinossauros com os humanos, fazendo seres híbridos. Mas uma historinha, mais uma historinha escabrosa pro deleite dos jogadores de beat'em up. Não, excelente jogo, cara. Tinha vários golpes, mas você conseguia... usar armas, você conseguia dar pilão, fazer tudo que você quisesse, cara. Dirigir uns Cadillacs. Dirigir um carro, só um cenário você dirigia um Cadillac só. E no cenário seguinte você jogava um Cadillac no portão e deixava ele explodir lá, velho. Mais uma vez o foco é dar porrada em vagabundo, né? Só que dessa vez tem umas aberrações, né? Dinossauro. Aberrações de vagabundo. É dinossauro misturado com vagabundo, né? É dinossauro com um pouquinho assim de vagabundagem. Então, mas esse jogo é excelente, véio. Vale a pena. Ele foi portado também pro Sega CD, foi portado com outras plataformas aí. Tinha pra PlayStation também. PlayStation, ó, vocês falaram de PlayStation, não sei nada de PlayStation. Teve uma época que a Capcom começou a portar vários dos beat'em ups dela pra PlayStation. Ah, o port, clássico. O port do Capitão Comando ficou muito bom. Eu joguei o port do Capitão Comando da Play. Ficou, cara, eu acho que era igual ao do arcade, cara. Igualzinho. Perdia nada. Tá bom. É chatice do líder. Muito bem, eu vou falar de um outro beat'em up da Capcom. Vi que ninguém jogou esse jogo, pelo amor de Deus. Eu joguei. The Punisher. 1993, beat'em up. E mantive longe dessa aberração da bizonhice. Olha, não é bizonhice. Ele foi baseado no quadrinho da Marvel, né? Do Punisher, você pode jogar com o Punisher, que é o Frank Castle. ou, e também com o Nick Fury. Aí vocês têm que derrotar, o objetivo do jogo é derrotar aí o rei do crime, que nem do quadrinho. E um detalhe desse jogo é que você tinha vários especiais. Você conseguia dar especial com faca, martelo, espada. Se você apertasse o botão de especial com a faca, você dava um golpe diferente. Você conseguia dar pilão. Mano, tinha muito golpe esse jogo, cara. Aquela velha violência do justiceiro, né, cara? É verdade. Você conseguia matar o cara com a faca, você cortava o pescoço do cara. Era muito animal esse jogo, cara. Você dava martelada no cara, puta, incrível. E ele foi portado também pra Mega Drive. Ah, eu joguei a versão de Mega Drive também. Qualidade inferior. É, bem inferior. E também tem umas partes legais desse jogo que eu lembro agora. Que assim, em algumas partes dos cenários apareciam uns caras com uma metralhadora. E você conseguiu. O Punisher ou o Nick Fury sacava a arma e você conseguia dar tiro. Só que não era um shooter, né? A mira era meio que assim, bem automática. E você conseguia dar uns tirinhos. Eu lembro disso aí. Mas era bem legal. Mas vocês não jogaram, né? Vocês não sabem. Não, eu joguei, pô. Excelente. Eu não joguei muito, né? Aí, só aproveitando esse ensejo aí dos personagens da Marvel, como a gente não vai poder falar muito de todos os jogos, eu vou falar rapidinho de alguns jogos que também tiveram personagens da Marvel envolvidos. Teve o X-Men Arcade, né? Que foi um beat'em up baseado nos personagens dos X-Men, lançado pela Konami. Ele tá disponível tanto na PSN quanto na Xbox Live. Dava pra jogar até em 6 pessoas esse jogo, cara. 6. 6 pessoas? 6 pessoas. O jogo original é de 1992. Outro jogo que teve foi o Spider-Man The Video Game. Esse é um de 1991 e é da Sega. Né? Mais um jogo de quadrinhos da Marvel, beat'em up. Meio bizonho. Bom jogo também. Eu achava legal, cara. O Spider-Man anda meio curvado nesse jogo. Anda meio curvado. Os inimigos chegam assim, tipo, eles dão um gritinho, cara. Quando chega, velho, é uma verdade, estranho. Meio loucura, né? Uma loucura. E a gente também teve o Capitão América em The Avengers, que é um jogo dos Vingadores com o Capitão América, né? Como o nome já diz. Esse foi lançado pela Data East e é mais um beat'em up com os heróis da Marvel, né? Os bonequinhos eram meio pequenos nesse jogo, era uma bagunça a tela, né? Ok, go! Avengers Assemble! Go, Avengers! Ah, você falava isso aí mesmo. E tinha pra Mega Drive também. A versão de Mega Drive era legal. Os caras colocaram até as vozes digitalizadas, cara. Tipo, fizeram um port decente. Aí Go, Avengers girava... Aí já não sendo da Marvel, sendo um herói da DC, a gente teve um jogo de beat'em up do Batman também, que foi lançado somente pra Super NES, que era um beat'em up da Konami. Que quando fizeram o Batman Returns, aí todo mundo queria fazer um jogo, né? Teve uma versão pra Mega Drive, só que não era beat'em up, era um jogo de plataforma ruim pra cacete, que foi feito pela Sega, mas aí a Konami fez um joguinho beat'em up pra Super NES bem da hora. Isso é aquele jogo que acho que é contra o Coringa, né? Aí o Coringa... Não, esse é contra o Pinguim. É o Returns, é o Batman Returns. Por que, cara? Porque, assim, na verdade eu falei Coringa, porque eu tô consultando a minha memória aqui agora. Eu lembro que eram os palhaços na época da cidade, né? Tinha os palhaços, mas é porque o Pinguim também tem uns capangas estranhos, tá? E era meio palhaço também, isso, né? É verdade. Eu lembro dos caras numas motos com uma cabeçona, assim. Não sei isso, a cabeça de caveira, né? Isso mesmo. Aí eu imaginei que fosse Coringa, né? Mas é do Batman Returns, o inimigo é o Pinguim. É verdade. E agora vamos seguir aí com os jogos, né? Esses foram os jogos de heróis nos beat'em ups. Muito bom, ainda. Alguns jogos excelentes, outros umas drogas, mas tudo bem. Agora a gente vai falar de um outro jogo. Controverso pela definição de beat'em up. Excelente jogo. Mas é controverso o estilo. Mas fala aí, Lira. Golden Axe, mano. Golden Axe é o machado dourado. Golden Axé, né? Vulgo Golden Axé. Segundo o Dalton, né? Não, e o jogo é isso. Segundo os moleques da vila aqui, né? Sempre os moleques da vila. Que ano que é? 1989, a versão de arcade. Excelente. Então, assim, basicamente, como que era a história desse jogo? Assim, uma história com enredo incrível. Era assim, tinha uma era medieval. Sabe o que acontece? O rei e a rainha são sequestrados. Dessa vez o rei e a rainha, né? E você tem que fazer o quê? Derrotar todos os inimigos malignos e estranhos e limpar a civilização, limpar o reinado. Capoeiras, Globins, Hobgoblins, toda a forja de vagabundos medievais, cara. Proveniente de livro de RPG, né? Toda aquela porcaria, mas o jogo é muito legal. Você pode escolher entre um bárbaro, uma amazona e um anão. Eu jogava com o anão, cara, que era mó maneiro, cara. Você ficava dando várias bicas nos caras, assim, era legal pra caramba. Cara, eu jogava com o bárbaro porque eu gostava do Conan. E o Dalton, você não jogava? Não. Eu jogava com o Bárbaro porque era o default, cara. Nada. Nossa, cara, e o Golden Axe foi importado pra Master System, pra Mega Drive. Ele saiu a versão pra PlayStation. Ele pegava umas montarias no jogo, pegava um dragão que... Puta, cara, isso era da hora. Legal, né? Pegava um dragão que dava rabada. Pior que esse dragão que dá rabada é o mesmo que tem no Altered Beast, cara. Ah, é aquele mesmo. Dragão, é verdade. Então. E aí vocês iam das magias, né, cara? Congelava os inimigos e dava magia. Então, mas aí o que eu ia falar que esse jogo é controverso, porque nesse jogo os personagens usam espadas. Então, existe um outro estilo que se chama hack and slash, que é a definição pra jogos que os caras usam espada. Mas segundo o Lira... Não, beat'em up, cara. Beat'em up. Hack and slash é uma coisa recente. Exatamente. É um modismo recente. Não, mas o que o Du falou é verdade. E hack and slash, ele tá mais associado ao... Ele, na verdade, surgiu depois daquele gênero de RPG, do estilo de tela isométrico, né? Naquele onde você tem tipo um ambiente 3D em diagonal, assim, sabe? Onde você vai andando, tipo Diablo. Diablo é o tipo... mais frajuto que existe. Isso, que é um 3D mentiroso, né? Tipo, então o Diablo seria o expoente do hack and slash, né? Então, não se sabe até que ponto o Golden Axe é um beat'em up ou um hack and slash, por ter elementos das duas categorias. Hack and slash é coisa recente, então. Falando de 1989. Na origem do termo hack and slash remonta muito tempo atrás, mas... Hack and slash é coisa de God of War, cara. É coisa de garoto que toma leite com pera. Leite com pera. Então assim, Golden Axe, cara, teve 3 jogos. Golden Axe 1, 2 e 3. Joguei teve um jogo. Exatamente, eu também joguei. Tem um jogo de RPG pra Master System. Joguei também. Não, pra Game Gear. Game Gear e Master System. Saiu pra Master? Não sabia. Eu joguei a versão do Game Gear. É, e também tinha um jogo tipo de luta, sabe? Assim, tipo Street Fighter, assim, pra arcade. Que é... Nossa, bizonho de tudo, hein? Porcaria, né, cara? Saiu uma versão também que eu não sei qual o nome exato, mas saiu pro PlayStation 2. É um. Mesmo estilo do Golden Axe, só com gráficos. Aquele 3D mais ou menos, sabe? Muito ruim. Pô, em algum momento no jogo alguém viu um machado dourado? Alguém? Não. No final, tá na mão do... Não ah, é, claro. Então tá é na por mão isso. Do... Como que é o nome do cara, vocês lembram? Ah, eu não lembro. Não vou lembrar, cara. O nome do vilão lá. Não lembro. Era Dart alguma coisa. Isso. Cara. Ele matou a família do Bárbaro e da Amazona, cara. E o anão. Fez alguma coisa pro anão também. O cara era tipo roubou... Isso aí no site da SEGA, tá ligado? Tipo, roubou a cerveja do anão. Não gostou e foi assim, cara. Vamos... terminar com o Golden Axe e falar de um outro jogo muito bom, cara, esse jogo eu joguei também, cara, só que assim, eu acho ele bom, mas não tão bom quanto os anteriores. É, eu também não acho tão bom assim, mas joguei Uncle também. In Dragons, Tower of Doom e Shadow Over Mystara. Dungeons and Dragons, na verdade o Shadow Over Mystara, acho que é antes do Tower of Doom, tenho certeza. Não, na verdade o Tower of Doom é primeiro, eles foram lançados em 1993 e 1996 respectivamente. É um beat'em up com elementos de RPG. O pessoal deve conhecer o jogo de RPG de mesa Dungeons & Dragons, né? Sabe que é um RPG de mesa. E aí tentaram fazer um jogo de porrada com elementos de RPG, né, cara? Eu lembro assim, cara, que tipo, ele tinha elementos absurdos pro beat'em up, né? Tipo, você tinha escolhas de caminho, né? Você podia escolher, você quer... ajudar o vilarejo tal, ou você quer seguir seu caminho pra montanha da morte, assim? Você escolhia. RPG, né, cara? Por isso que a gente falou lá no começo que o negócio de ser totalmente linear era meio controverso, né? Tem esse jogo aí que você e pode escolher caminho. É o jogo, né? Aí eu lembro assim, aí tipo, rolava, você encontrava umas pessoas que te davam umas dicas, cara, de coisas que você... de armas que você podia pegar no jogo, de magias que você podia usar. Só que era tipo, era mó na base da charada, e ninguém lia nada. Todo mundo ficava apertando os botões pra ir logo, porque queria dar porrada, dar espadada em vagabundo na Idade Média. Idade Média também bizarro. É, aí, cara, Idade Média generalizando. Aí, cara, assim, tipo, tinha os chefes, assim, eles não eram simplesmente você chegar e descer a espada, assim. Tinha, tipo, uma estratégia pra você pra você matar ele. Acho que até isso, nesses beat'em ups mais elaborados, é algo até comum, né? Não é chegar dando porrada nele. Final Fight era, mas nesses mais novos não, né? Aí até, cara, tem assim, até um detalhe mais interessante desse jogo e mais bizonho também, assim. Tinha lá uma magia que você ia aprendendo as dicas pra dar ela durante o jogo, né? E assim, aí depois de muito tempo jogar, imagino que depois de muita ficha e muito dinheiro gasto, os caras entenderam que para aquela magia, ele precisava pegar o cajado não sei de quem e ter 200 mil de experiência, assim. Aí o que, que você fazia? Você tinha que, tipo, posicionar os jogadores nos locais certos da tela, que dava pra jogar acho que até 4 jogadores, ou são até os 6, eu não lembro. Acho que 4 jogadores. Você tinha que posicionar eles nos locais certos da tela. Todos os jogadores tinham que apertar o botão A, B e C ao mesmo tempo. E assim, aí saía a magia do mago, o mago tinha que estar no meio, né? Também tem essa. Saía a magia do mago e tipo, ela dava um dano mó absurdo no último chefe aí, que era um dragão mó impossível de você matar. Aí no final, tipo, todo mundo terminava com a vida com o sanguinho, né? Como muitos dizem no beat'em up, o sanguinho em um, né? Sanguinho, cara. Sanguinho, tipo, ficava em um, assim. Qualquer peidinho matava os caras. E aí você, tipo, dava um dano mó grande, assim, no último chefe. Não matava ele até, assim. Então vocês veem, assim, que era um negócio muito absurdo pra você ter no beat'em up. Que você chegava no shopping lá, comprava uma ficha. Ah, vou jogar ali um dragão, sabe? Nossa. Imagina, é um absurdo, né? Mas, tipo, esse foi até uma série que teve uma legião de fãs, assim, que descobre coisas novas até hoje, assim. Pois bem, né? O Dalton contou uma longa história sobre o Dungeons & Dragons. Agora eu nunca mais quero jogar esse jogo. Nem eu. Agora a gente vai falar de um outro jogo, que é o Scott Pring vs. The World The Game. Eu estou jogando. É eu vendido... estou lendo o HQ do Scott Pilgrim. Então, o Scott Pilgrim vs. The World, The Game, ele é vendido por download tanto na PSN quanto na Xbox Live. E qual é que é desse jogo? Ele é um jogo atual, só que ele é todo feito para parecer um jogo da geração aí dos 8-bits. Os gráficos são todos meio quadriculados, assim, e ele é um beat'em up clássico. Jogo de lutinha, sair dando lutinha. Porrada em todo mundo. Ai. A história dele é engraçada, né, cara? O personagem principal, ele arruma uma namorada, né? Só que essa namorada dele tem 7 ex-namorados, né? E aí você tem que lutar contra esses 7 ex-namorados pra poder continuar com a menina. A mulher só ferra a vida dos caras, velho. Sempre, né, cara? E a graça... E ela é pra frentex, a mina, né? Dentre esses 7 ex-namorados, existe uma mulher, tem uma menina que é ex-namorada. Opa! Menina, e tem... Gêmeos, né? Tem um ex-namorado que, na verdade, são 2, né? Nossa! É pra frentex, né? Nossa, tem uma ex-namorada, cara, bem moderna. E a história, tipo, é uma viagem, assim. O próprio HQ, ele mistura bastante elementos de realidade com ficção, assim. Então é como se a vida do Scott fosse tipo um videogame, cara. E até tem as referências aí que o Du vai falar agora. Então, uma coisa que tem nesse jogo que é legal, assim, pra quem viveu a geração dos 8, 16 bits, jogou um monte de beat'em ups, um monte de outros jogos, é que o jogo toda hora ele tá fazendo uma referência a algum jogo. A gente vai colocar no link do post um dos, tá? Mas existem vários. Vídeo do YouTube que vai mostrando algumas referências do jogo a jogos antigos e vai explicando o que é aquela referência, né? Mas se você procurar no YouTube, você vai encontrar vários vídeos com várias referências, são dezenas de referências. Isso Desde, bem legal, assim. Desde cenas de aberturas de jogos até elementos do próprio cenário, assim. É muita coisa. Muita coisa, cara. Tipo, tem uma parada, não sei se vocês lembram, nos fliperamas antigos aparecia escrito assim: Winners don't use drugs. É verdade. Um símbolo assim, aí alguma coisa do FBI e tal. Exatamente. Isso, aí nesse aparece assim, Winners, escrito do mesmo jeito, as mesmas cores, o mesmo símbolo, aparece assim, Winners don't eat meat. É porque tipo as piadas que eles fazem com vegetarianos. Porque o HQ tem várias piadas recorrentes com vegetarianos. Não sei porque lá o ator resolveu aloprar sobre que era vegetariano. O mapa que você seleciona as fases que você vai andar é igual o mapa de seleção do Mario 3. Aí você escolhe a fase, vem fechando a estrela, assim, é igualzinho, cara. Tem várias referências. Muitas... quando, até quando ele vai, quando termina a fase, assim, ele sai fora da fase que nem o, tipo, que nem o Mega Man, ele vira um traço assim e vai embora. Não, é, puta, exatamente, verdade. Ah, tipo, até no quadrinho, tem uma hora lá, tipo, tem uma banda que chama Sonic Knuckles, tem uma outra banda que chama Kid Kamala, tipo, isso não aparece no jogo, mas pra vocês verem que, tipo, que é um HQ que ele presta, tipo, uma homenagem a essa geração gamer dos anos 90 aí. Nossa, tem que 90, né? Tem que me convenceram a comprar esse jogo. Excelente jogo. Vocês me convenceram e vou convencer também nossos ouvintes. Recomendado. Então, né? A gente sabe, né, que beat'em up no gênero tem milhares e milhares de jogos. A gente não falou de nenhum terço dos jogos que prestam, cara. A gente falou um monte de jogo ruim, mas a gente não falou nenhum terço dos que prestam. Não, mas eu falei de coisa legal. Ah, que é isso? A gente falou, acho que todos os lendários a gente falou tudo. Isso, é claro que rolou muita preferência pessoal ali, mas é isso daí. Pessoal gente... não, velho. A gente até optou por falar uns antigos no começo, pro pessoal conhecer, né? Os antigos. Inclusive, esses mais antigos, que nem todo mundo conhece, todos vão ter o link lá no post com um videozinho pro pessoal dar uma olhada nos jogos. É, só vale ver o vídeo, cara. Fecha no seu YouTube e baixa a ROM, vai no fliperama e joga Cadillac Dinossauros. Mas existem outros jogos da nossa querida Capcom, cara. Alien vs Predador, cara, eu joguei esse jogo. Um jogo muito bom da Capcom também, de beat'em up, cara. É bom, esse de 1994, mais um beat'em up da Capcom, né, cara? Esse é da porrada em alienígena, e você é um alienígena também, né? Também, você pode escolher o Alien ou o Predador. É, cara, escolher o Predador ou o humano. Enchi a tela de Alien, mano, e os Alien, tipo, é uns bichos meio grandes pra ficar na tela e confuso. É, bizarro, assim. Era né, uma bagunça a tela, velho. Mas assim, tinha vários golpes também esse jogo aí. Muito bom. É, esse aqui é excelente. Tartarugas Ninja, de arcade, você podia. Muito legal também, tá? E de Super NES, cara. Excelente jogo, cara. Mas são jogos diferentes, né? O do arcade é diferente do Super NES. Então deixa eu explicar. O Tartarugas Ninja, o primeiro que teve pra arcade, é um beat'em up. Dos melhores, dá pra jogar com 4 jogadores até. Isso. E aí só que o 1 do NES, ele é um jogo de plataforma, um jogo bem fraco, por sinal. Só que aí o 2 do NES, como o 1 do arcade fez muito sucesso, o 2 do NES é um port do 1 do arcade. É, exatamente. E muito bom, cara. Esse jogo é excelente. Cara, muito, muito legal. Eu lembro que assim, que o principal golpe das tartarugas ninja não era nem o bater com a arma da escolha lá de cada um das tartarugas. Na verdade, era uma voadora que ele dava na diagonal, assim, que ele descia. É. Muito rápido. Milhão, né, mano? Milhão. E aí, você usava aquilo o jogo inteiro, meu. Poucos eram os inimigos que eram capazes de resistir a uma voadora daquelas. É verdade. Dava era várias. Voadora e dar umas pinceladas também com a arma. É, mas era 90% mas voadora. Mas sem deixar cair. Era voadora na boca, velho. É isso aí. E outro jogo também, joguei pouco, cara. Esse The Simpsons no arcade. É, esse aí eu não sei porquê, mas a Konami quis fazer um jogo de lutinha dos Simpsons, cara. Fez, ficou até legal, cara. A Marge bate com o aspirador, né? Cara. Aí eu lembro que rolavam uns ataques combinados entre os personagens. Tipo, o Homer pegava o Bart, assim, e jogava. Aí, sei lá, que a Marge girava o Bart. E, tipo, sempre tinha umas combinações que você podia fazer lá. É, valeu a citação. Mas esse jogo também é excelente, que a gente vai falar agora. Fighting Force, cara, eu acho que é um jogo injustiçado. Você falou que não jogava PlayStation, cara, esse jogo era de PlayStation. É, meu primo tinha PlayStation, eu joguei Fighting Force. Ah, então aí, tá vendo como a gente pega, cara, assumindo? Uma coisa interessante do Fighting Force... Mas, calma aí, o Fighting Force também tinha o Fighting Force 64, tá? Então eu joguei também no Nintendo 64. É verdade, tinha Fighting Force Nintendo 64. Tá vendo? Tá vendo vocês errados aí? Era igualzinho. Só que é muito bom, cara, esse beat'em up, só que ele foi injustiçado, porque o 2, ele virou shooter, cara, virou uma bosta. É verdade. E uma curiosidade do Fighting Force é que, no início, o projeto, o jogo era pra se chamar Streets of Rage, cara. Seria Streets of Rage 3D, né? Seria Streets of Rage 3D, cara. Mas aí, não sei porquê, desistiram da ideia e lançaram como Fighting Force. É, mas foi bem melhor, porque ele não tinha nada a ver a história do Fighting Force com a história do Streets of Rage. É, eu acho que talvez seja por isso que eles... Que é isso, cara. A história do Fighting Force também era da porrada em vagabundo. É, então, isso que eu queria falar, cara. Mas, a história não é da porrada em vagabundo? Não, mas não tinha aqueles elementos ali do Streets of Rage, sabe? Ele era muito diferente, cara. Não era esse Soft Rage, cara. Tá bom, Lira, tá bom. Mas era muito bom, cara. Eu recomendo esse jogo aí, tanto pro seu Nintendo 64, quanto pra PlayStation também. Agradeço meu primo aí que deixou eu jogar essa porcaria na máquina na casa dele. porcaria é o PlayStation, tá? É porque eu não tive, eu falo mal. Ah. Só um último jogo que eu queria falar também é um jogo que chama Sengoku, que é um beat'em up bom pra caramba. Da SNK, né? Da SNK, que eu joguei no Neo Geo CD. Muito bom também, recomendo pra quem for querer jogar a nossa lista aí de beat'em ups. Pois bem, vamos finalizar aqui, né? Comentários finais. Esse excelente podcast que a gente fez aqui sobre beat'em up, gênero de jogo muito legal. Mas aí, bom, qual a sua consideração sobre o beat'em up? Cara, pena que é um gênero que meio que caiu em esquecimento, acabou, né? Mas eu gostava muito de jogar beat'em up. Acho que deve ter sido o estilo de jogo que eu mais joguei, assim, na infância e tal. E pena que acabou, virou hack and slash, né? Até, tipo, cara, era isso que eu ia falar, né? Eu acho que tudo beat'em up que a gente tem hoje é só na base do Revival, né? Que foi o caso do Scott Pilgrim, do Final Fight, do Double Impact. Tipo, é isso aí que tá acontecendo, cara. Substituição gradativa pelo hack and slash, né? Então, você não sabe até que ponto é um gênero, até que ponto é o outro, assim. Mas aquele lance de ambiente urbano, o cara raptando namorada, o prefeito saindo pra dar porrada, não tem cara, mais. Cara, mas sabe qual que é a verdade, cara? A molecada que jogava naquele tempo cresceu, né, cara? Acabou. A história não dá pra engolir mais também, né? É, não dá pra ficar vivendo no passado. Não, cara. É, a história do beat'em up é muito surreal, né, cara? O cara sair na cidade dando porrada em todo mundo. Então... mudou, né? Hoje em dia você vê que as histórias já são mais elaboradas, os caras tentam fazer pelo menos verossimilhança, né? Então, pelo mesmo motivo você já não vê mais aqueles filmes que você via nos anos 80, né, cara? É, então, acabou isso também, acabou, né, cara? Né, o pessoal cresceu, cara, não é mais inocente, né? Mudou as coisas. Não, eu falo também nos anos 80 como se eu tivesse visto a geração toda, né? Tipo, o que eu me lembro é mais do finalzinho dos anos 80, né? Que eu já tinha uma idade. É, mas assim, o final dos anos 80 e o começo dos anos 90 foi quando rolou isso aí. Você vê, o primeiro jogo que a gente falou lá é de 84, né? Pelo menos metade já dos anos 80. E o estilo emplacou mesmo no final, né? Que foi o Double Dragon em 87. Double Dragon. Muito bem. E aí, Dalton, quais são as suas considerações? É isso que eu falei, cara. Você vê que cada vez mais com a revitalização dos temas aí, você já não vai encontrar mais nada parecido com Final Fight ou com Streets of Rage ou qualquer outra coisa assim. O que você vai encontrar hoje é um God of War, Dante's Inferno, o Castlevania. É isso aí que você vai encontrar agora. É isso aí que você vai encontrar e acho assim, cara, tá bom, cara. Evolução, tipo, evoluiu bem, assim, sabe? Não foi nada que tenha ficado, putz, destruir o gênero, assim, cara. Tipo, aconteceu natural que foi evoluir. É verdade. É, com muito pesar no coração que eu falo que o beat'em up já era. Mas assim, eu também acho que a mudança vai ser hack and slash mesmo agora, só você ficar apertando o botão e... É o mesmo esquema, né? É, cara? É o mesmo esquema, né? O que você fazia no beat'em up, cara? A gente sente falta daquela simplicidade de história, cara. A gente fica zoando de raptar namorado e dar porrada em vagabundo, cara, mas a gente achava isso o máximo, cara. O máximo, cara. Mas assim, se eu tivesse uma namorada e ela fosse sequestrada, eu arrumava outra, cara. Ah, mas você... Ah, cara, eu ia lutar contra os 7 ex-namorados dela, cara. Nossa, existem mulheres aí que tem muitos stalkers aí, você tem que lutar realmente hoje em dia, né, cara? Mas, vou finalizar. Que assim, eu acho que assim, o beat'em up foi um gênero que marcou assim, muito na minha vida de gamer. Tirando... O pessoal pensa que eu só jogo Pro Evolution, cara, isso é mentira, cara. Vocês podem ver na PSN, cara. Eu não jogo só Pro Evolution, cara. Show 2011, 2010, 2009. E é assim, cara. O beat'em up marcou muito. Eu joguei vários beat'em ups no Mega Drive, no Super Nintendo, no Fliperama. Gastei milhares de fichas. Joguei no emulador também, a rodo, cara. Você acha que eu lembro de todos os jogos, assim, com tanta... A memória é tão viva, assim, que eu jogava muito no emulador também, cara. E pra quem não viveu essa geração aí, que é um menininho juvenil, criado ali de copeira, eu recomendo, cara, que às vezes o cara gosta do hack and slash de hoje em dia, mas não sabe de onde que nasceu a história. É. Dá uma olhada nesses jogos aí e provavelmente o cara vai até gostar, cara. Então, aí vocês vão sentir o prazer que dá da porrada de vagabundo. Cara. O prazer inenarrável, né, cara? É verdade. Mas é isso, né, cara? Tudo na vida tem um começo, meio e fim. O beat'em up pode voltar nos remakes aí que eu vou comprar, eu vou jogar também. Mas hack and slash agora, né, cara? Enfim, ficamos por aqui no nosso 6º podcast sobre beat'em up. Eu gostei muito. Creio que o Doug e o Dalton também gostaram. falou, galera, e bom, não saia dando porrada por aí, cara. Tipo, a gente tem a polícia pra isso. É, galera, um abraço aí, muita saudade dos beat'em ups, e eu vou sair daqui e vou jogar um emuladorzinho, né? Eu fico por aqui também, eu vou jogar um emulador. E não perca o próximo cast, que o tema também vai ser excelente, velho. Até a próxima.